Capítulo 133. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Salmo de Davi. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá a vida para sempre.